aproximação e chame a torre no noite decimal 6. Positivo, torre no noite 6 até a volta, Vitor. 503191. Tá 3191, no sub mantém o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. No 251, no 3325, 3191. Ciente, Papatango, o X-Ray, o Vitor, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Fiche, toma zero. Ativo, aguardando. Vitor, o X-Ray, o Vitor. Ninja, November Alpha, alinha e mantém cabeceira 17. O Alpha, Vitor, Juliette, decola aos 1-3, inicie curva à esquerda, ingresse perna contra o vento da 1-0, aguardando para cruzamento do campo. Ciente, Alpha. Vitor Juliette, inicia a curva à esquerda para a autorização de perna. Vitor Juliette, mantenha contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Mantenha o vento da 1-0, aguardando o cruzamento do campo, Vitor Juliette. X-Ray, Oscar Vitor, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 mais. Positivo, bem, livre pouso, está baixado, travado, X-Ray, Oscar Vitor. Índia November Alpha, reporte pronto para decolagem. Pronto para decolagem, Índia November Alpha. 754, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste é no 04. Reporte passando a posição ITAP, 1754. Mantém a posição, ilha da Lendora. Autorizado, comentado. O Alfa Vitor Juliette autorizado para seguir cruzamento final da pista 28, reporta liberando o eixo da 1028. Alfa Vitor Juliette. Paciente, está autorizado o cruzamento da 28, o Alfa Vitor Juliette reportará. November Alpha autorizado a decolagem pista 17, o vento 120 graus, 12 mais. Paulo Salvador, bom dia, Webnet 6741, informação Oscar, autorização Guarulhos. Qual parte do estilo? Ciente, libera a direita, chama o solo 121, décima 9. Webjet 6741, informação Oscar, autorização Guarulhos, posição 2. 6741, muito bom dia, Guarulhos aprovado, 340 via Upper Whisk 50. Decola a pista 10, a curva é à direita. Saída da El Leda, após Leda, voa Bidev. Controle opera, 119, décima 8. Aciona 5546, Cotejo. 641 da Web, autorizado 340 para Guarulhos, conforme da Euleda Bidev, Upper Whisky 50, decolando da 10 com curva direita, controle 1985546. Correto, Web, quando pronto, me puxa estacionamento no 02. Ciente, 641. Rapazão X-ray Oscar Vitor, muito bom dia, taxinha via Alfa, Kilo, até o Passo 3. Banchio, via Alfa, até o Kilo, Passo 3, X-ray Oscar Vitor. 3-1-6, estabilizou, pista 1-0. Então 3-2-1-6, completa aproximação, torre na noite, decimal 6. 18-6, van 3-2-1-6. Trip 5240, trip 5240, desça para 2010. O ajuste no 0-4, reposto estabilizado no ILS que se rei da pista na 0. A 2000 PS, pode ser estabilizado no X-ray, então no 0. 0-4. Show no 754, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0-4. 0-5-0-2-4. O objeto 6721, desse mantém o nível 060, o ajuste no 0-4. O Índia November Alpha prossegue com proa Nordeste e reporta vertical da praia de Buraquinho. Fica atento ao Alpha Vitor Juliette, mantendo 1.000 pés na linha do litoral. Ok, vai ficar tendo tráfego, vai tomando proa de Buraquinho, o Índia November Alpha. Eu vou correr na com a infraera que tem Oscar Vitor. Estou aguardando, grato. Bom voo. Obrigado, essa vista direta é Maradona, controle. Azul 4076, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Esse mantém o nível 070, o ajuste no 0-4. Ingresso para o 070, entregando a Mari, com 1014, passando por 1060, com 3. Alfa Vitor Juliette, mantendo a 1000 pés, condições visuais, corredor forte. Alfa Vitor Juliette, mantendo as condições visuais, mantendo por 20 milhas no corredor forte. Linha na frequência do solo para cópia, ok? 121 decimal 9. Para acionamento táxi decolar, direto uma torre, 1-8, decimal 6, estado no 0-1-4, no passe 4, muito bom dia. O azul 4033, autorizado via Índia e Alfa, no ponto de espera, uma torre, 1-8, decimal 6. Índia Alfa, o azul 4033, ponto de espera da Sandra. Para o uniforme Alfa Oscar Golf, muito bom dia, boa tarde, paz que encontro. Ok, aguarde o copo. Fala de buraquinho. Sente o Índio November Alfa, chama agora o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, boa tarde. Índia November Alpha, mantenha no 1000 pés e condições visuais, corredor forte. Índia November Alpha, atente ao tráfego do Alpha Victor Juliette a 3 milhas da sua posição de 12 horas. Zona 754, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-4, reporte estabilizado no ILS X Rei da pista no 0. Foi reportado, recebeu 2.000 pés, 1.014, 4. E reporte estabilizado no ILS X Rei da pista no 0, ou no 754. Controle ILS. Controle o trip 5240, estabilizado ILS no 0. Trip 85240, complete a aproximação, chame a torre 98 decimal 6. 86, obrigado. Webjet 6721, no desse mantém o nível 050. Azul 4076, desse mantém o nível 060. Aciona 0273, prosseguindo a 1 no 1000 pés, escutei. Zero, dois, sete, três, corredor forte. Afirmativa, após decolar da 17, a curva é esquerda. CLB? Acionamento táxi decolado com a torre 18, decimal 6, papai uniforme alfa, Oscar Golf. Então, autorizado chegada a man, desse mantém o nível 070. O ajuste no 0 no 4. Tá bom, até o 72, 23 anos. Sabadão, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, 2-1, 2-1, na família. Aquela tá local, onde Viana, eu vou just, confirmação no flight time, to Sabadão. Sei Lima, Sei Lima, we don't have your flight plan yet. Just wait to copy, okay? I'm going up on course the 1-2-1 course and confirmation of pipeline to Golf Victor Alpha Charlie time 1-5-1-5. Roger that. 98-4033, obrigado. Salvador Azul 4033, saída da EL 2000 pés. Azul 4033, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 160. Conforme autorizado, 160, Azul 4033. Jet 6721, voe para Duna da presente, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Para 3000 pés, voando para Kitron? Duna da presente, 6721. Ah, voa Duna, desce para 3000 pés, 1014. Azul 4076, voe para Itap, desce para 050, o ajuste no 013. Mantém direto Itap, 5 voo com 1013, 4-0. Correto, seu B? Redução para 220 nós. 220 nós, 2230. O meu Oscar aciona e chama pronto para o Pax 45, boa tarde. 5240, solo as 26, direita na Fox 121, decimal 9. Na direita na Fox 129, decimal 9. Alfa Oscar Golf autorizado, táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. Solo Salvador, eu fico 5240. Boa tarde, Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Taxi Alfa, vai reportar antes da Juliette, eu tenho 5240. Autorizado, táxi vai seguir o Alfa Oscar Golf até o ponto de espera com o número 2, o Kilo Romeo Oscar, reportar por ingresso. Jet 6721, desce para 2000 pés, o ajuste no 04, reporte estabilizado no ILS XRI da pista no 0. Azul 4076, dá presente voo para a Duna e desce para 3.000 pés. O ajuste é na 094. Duna 3.000, 1-0-94, 754, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Go 240, prossegue em frente, índia até o 01. Índia até o 01, 240. Posta Golf, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Para sequenciamento, curva à esquerda, proa 090. O limite é manter esta proa por aproximadamente 90 milhas. Esquerda 90, limita 10 milhas nessa proa, caso de falha. Vitorinho e Juliette, mantém o ponto de espera, dá no 7. Desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 0-4. 4.014, 2230. Webjet 6721, passando Duna, completa aproximação, chame a torre na noite, decimal 6. 8.6 com a torre, obrigado, 6-7. Azul 4076, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0-4. Reporte estabilizado no ILS, X-Reira, pista na 0. 2.000, reportando estabilizado, 4076. Web 6721, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Zero minutes. Again, tower 121. In more 20 minutes, we are giving to you to copy, was that? Uno, libera a direita e chama 121, décima 9. Uma 754, muito bom dia, taxia via Alfa, reporta Alfa da Juliette. Para interceptar o localizador, curva direita para o 140. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 03 e reporte estabilizado. 140, 2.000 pés, chamada estabilizada, 2.000 pés. Patango Alfa, Vitor Juliette, na controle. Para a escuta, controle, prossiga. Alfa Vitor Juliette, devido a estarmos realizando uma manutenção no nosso radar, cheque, confirme a altitude que mantém. Tá, 2230, confirme, está passando agora 5.700 pés, confirme. Afirma. Grato. Azul 4076, passando duna, complete aproximação, chame a torre, na 8 decimal 6. 186, 4076, boa. Afirmo, 130 com 12, o vento, livre pouso na 10, 6721. Salvador, batalha azul 4076. 4076, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando autorização na 10, boa tarde. Aqui, aguardando, 4076. 3 mil pés. Ok. Papai uniforme, Alfa Oscar Golf, livre decolagem da 17, o vento 130 graus, 12 nós. Gol na 754, ingresso à via Juliette, que é o 04. 7741, no Cordeiro Encolhido de Solo, nós temos um banho da Gol ingressando no 04 e após o mesmo, tem livre para o estacionamento no 2, Sumitax. Ciente, após o gol então, puxa e acena, chama para ataque 6741. 6721 no solo, aos 34, direita 121, décima 9. Direita 1219. Na presente solicito retorno devido a informações meteorológicas. Papai uniforme Alfa Alfa Golf decola de Salvador aos 35, inicie curva à esquerda, ingresse perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Esquerda para contra vento da 17, Alfa Oscar Golf. Contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo, Alfa Oscar Golf. Contra vento da 10, então, Alfa Oscar Golf. O azul 4076, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso, 10, 4076. Na parada rotatória, à sua frente, nessa posição agora de 2 horas a 2 milhas e meia. Autorizado o retorno, o Alta Vista Juliette reporta na proa da rotatória, frente do tráfego do Indona Vanderalta. Lugar o Alfa, fica agora, estou aguardando. Afirmo, o Embraer do Azul presta a tocar a cabeceira 10, aguardando para o cruzamento Alfa, Oscar Golf. Positivo, aguardando para o cruzamento Alfa, Oscar Golf. Torre Passarelo 2230, boa tarde. Boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10, Passarelo 2230. Aguardando, 2230. Correção, mantendo mil pés, condições de visagem, corredor forte. Cruzando o eixo da 1028 sobre a cabeceira 28, Alfa Oscar Golf. Vai cruzar sobre a cabeceira 28, Alfa Oscar Golf autorizado. Vitorinha Juliette autorizada a decolagem, pista 17, o vento 130 graus, 10 mais. Até 21. O 4076 solou as 37, libera a próxima à direita e chama 121 a 19. Manda à direita 219, 4076. Sobre 28 até bote, chama. O Alfa Oscar Golf prossegue em linha do litoral norte, chama o controle em 119, decimal 8, tenha um bom voo. Controle 698, muito obrigado, tenha um bom trabalho. Oi Salvador, bom dia, o Papa Uniforme, Alfa Oscar Golf, já aceitou o cruzamento sobre 28. Confirme para o controle. Papa Uniforme, Alfa Oscar Golf, efetuou o cruzamento sobre 28, está comprovando o litoral norte. Alfa Oscar Golf, confirme a altitude final. mil pés, se possível. Confirme a altitude que mantém, Alfa Oscar Golf. Mantendo 1.500 agora. Gente, mantenham no 1.500 pés em condições visuais, Alfa Oscar Golf. Atente ao tráfego do Alfa Vitor Juliette, tráfego de pequeno porte, mantendo 1.000 pés nessa posição de 11 horas e 7 milhas e meia agora. Positivo, mantendo a 1.500 pés então, Alfa Oscar Golf. Então 3144, assistente de identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste 1-0-3. Está presente voo ITAP, 3144. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, 9000 pés, corredor Axé. Reporte Farol da Barra. 9000 pés Axé, reportará Farol da Barra. Solicita 2500 DCT para Cairu, senhorita. Vitor Índia Juliette, autorizado, se mantenha 2.500 pés, voe da presente direto Cairu Lourenço. Da presente Cairu, 2.500, Vitor Índia Juliette. O transporte é 5565, trip 267. Correto, trip quando pronto, chama em posicionamento, informa posição. Gente, chamada posicionamento, estamos no gate. Ah, Juliette, pode ser. Gente azul, aguarde para prosseguir via Juliette até o 03. Assim que o Web me chamar, confirmando, tem condições de prosseguir via Índia? Ok, via Índia então até o 03, o azul 4076. O Alfa Vitor Juliette ciente, mantém aproximação, ajuste 1-0-1-3, reporte vertical da rotatória. Ajuste 1-0-1-3, reporta vertical da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Torre Salvador, o Papa Romeu Índia na membrana, Alfa, passou a rotatória. Ciente, autorizado final da 1-7, o ajuste 1-0-1-3, reporta 2 milhas para o pouso, Índia na membrana, Alfa. Reportará 3 milhas para o pouso, Índia na membrana, Alfa. Silva Romeu, Alfa, pronto? Visual com azul. 2230, solo aos 41, direita 121, decimal 9. Direita 21922, 0113. Alfa 186, 1013, 2767-41, bom trabalho, boa tarde, até mais. Comente, vovô. Rolagem pista 17, o vento 120 graus, 10 nós, o quilo Romeu Oscar. Boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, boa tarde, táxi Alfa, reportando para Juliette. Táxi, passarei 2230. Milhas da final, gostaria de reportar grande quantidade de Wilbus próximo aqui à final. Ciente, grato pela informação, o Índia November Alpha tem pista 17 livre, autorizado o pouso, o vento 120 graus com 12 nós, Índia November Alpha. Ciente de pouso, Índia November Alpha. Salvador, bom dia, Webjet 6741. Web 6741, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Decola da 10-6741. Quilo Romeu Oscar decola aos 4-2, controle agora em 119.8, tem um bom voo. Boa sorte, 198. Gente, Vitor e Juliette, prosseguindo para Cairu, reporte de alta descida. Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar para Morro de São Paulo, 1.000 pés, corredor Axé. Reporte através de Fora da Barra. Através de Fora da Barra. 3144 passa 105 agora, confere? Confere. Copiado, apenas para a seleção do nosso radar.